No final da noite de ontem, por volta de 23 horas e 15 minutos, várias equipes da Polícia Militar e do SIAT foram acionadas para o atendimento de pessoas baleadas na Avenida Tancredo Neves, na saída da Avenida Tarquínio Joslim dos Santos, região do loteamento Universitário das Américas. Segundo informações, os atiradores escolheram um local propício para a tentativa de homicídio. Possivelmente a intenção era matar o piloto de uma motocicleta de cor preta. Segundo relatado por parentes, um Voyage de cor prata ou chumbo teria seguido o casal depois de sair da residência de um familiar ali nas imediações. O local escuro e de pouca movimentação favoreceu a ação dos bandidos, que dispararam pelo menos 10 vezes com uma pistola calibre 9mm de dentro de um automóvel. Alguns indivíduos relataram ter visto uma motocicleta deixando o local em alta velocidade. O casal ferido foi socorrido e corre risco de morte, segundo informaram os atendentes do Corpo de Bombeiros. A mulher foi identificada como Marlene Fávero, de 20 anos. Ela era a garupa da motocicleta. Segundo informações, os tiros foram no abdômen e nas costas. Já o jovem, que era o principal alvo dos atiradores, segundo a polícia, é Lucas Jean de Souza, de 19 anos. 5 perfurações nas costas, nas pernas, nos braços e em face. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado com risco de morte, com o apoio do médico, para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Militar começou imediatamente as buscas, mas pouco conseguiu de informações no local, como explica o tenente Guilherme, da PM. Foi passado que havia duas pessoas baleadas, estavam transitando uma motocicleta. Suspeitas que os indivíduos que efetuaram os disparos estavam num veículo Voyage cinza ou branco. Foi o que os familiares da vítima, o rapaz que pilotava a moto, nos repassou. Mas não é nada concreto ainda, são apenas suposições dos familiares. A família alega que esse veículo com características descritas pelo senhor saiu acompanhando o casal de uma residência? É positivo, ele estava na casa da prima dele e esse veículo ele foi acompanhando eles em atitude suspeita já. Então foi levantada essa hipótese aí, esse veículo. Os populares no local falaram de uma moto, mas não foi nada confirmado ainda. Tenente, o local aqui é ermo, escuro. Dificilmente alguém tenha visto alguma coisa, mas a esperança da PM é que uma câmera possa ter registrado a ação dos bandidos, né? Positivo, a gente vai levantar agora informações com a Guarda Municipal, na central de monitoramento deles, para ver se a ação dos indivíduos aí foi filmada, para ajudar nas averiguações. Quanto à vida pregressa dos baleados, o que dá para se saber? O rapaz, ele foi consultado no nosso sistema e ele não está devendo nada. A mulher não foi identificada oficialmente? Ela não estava aportando documentação, então foi só o nome que foi repassado dela. Só soubemos que assim foi bastante grave no hospital, né? É positivo, eles foram encaminhados agora pela ambulância e a princípio é grave os ferimentos. Quem tiver qualquer informação pode procurar a Polícia Militar, né, tenente? Para ajudar aí nas investigações, tanto quanto da Polícia Militar aí na prevenção e na repressão, e quanto na ajudar aí também o procedimento da Polícia Civil na investigação do crime. Pode fazer um 90 aí que vai estar ajudando a gente. Qualquer informação que possa ajudar na localização dos atiradores ou na identificação dos mesmos pode ser feita para o 190, 181 ou 197. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.